Saudamos aos irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica, queridos irmãos. São Mateus, capítulo 28. Sei que temos o trabalho da ceia do Senhor e nós não queremos atrapalhar o tempo por causa da ceia que será ministrada. São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, que diz: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis tomar assento. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a esta igreja que orou por mim. Dia 16 de abril de 2005, nós tivemos um acidente, compramos um terreno e ali havia uma casa velha e, ao mexer com aquela casa caiu em cima de mim. Segundo os bombeiros, 12 toneladas, 12 mil quilos. Eu quebrei o piso, eu entrei de piso adentro. Os bombeiros, as guarnições do bombeiro vieram, me tiraram, me levaram para o hospital e disseram para minha família: ele não vai suportar, ele vai morrer, não tem jeito. E a minha esposa disse: mas doutor, e se não morrer? Se não morrer, ele vai ficar em cima de uma cama, vegetando, ele será tetraplégico, nunca mais ele é o mesmo homem, nunca mais ele vai andar. E o Senhor usou um pastor e disse lá no hospital: por que tu te preocupa se a última palavra é a minha? Eu sei que esta igreja orou por mim, sei que muitas vezes o pastor José pediu à igreja que orasse em nosso favor. Irmãos, quando depois de operado, nós ficamos 90 dias de cama, fomos para a cadeira de rodas, depois de 15 dias de operado, nós fomos no maior especialista de ortopedia no Rio de Janeiro, professor em vários países. Ele olhou para mim e disse: olha, não vou te enganar, você, a partir de hoje, você é meio homem, de meio para menos. Tudo em você modificou, porque eu quebrei o quadril, esgarcei o fêmur, esgarcei o acetábulo, eu tenho 47 pontos, 8 parafusos, 2 correntes e uma placa de aço inoxidável. E os irmãos já perceberam que eu não tenho nada, né, irmãos? Jesus não faz nada pela metade, Jesus, ele faz perfeito, ele faz perfeito. Mas eu gostaria de, com a permissão do pastor, falar o que Deus fez comigo. Tem vários ministros aqui. Eu sou pastor de uma igreja em Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou um homem agitado desde nascença, porque aprendi a ser agitado com meu pai. Meu pai comia com prato na mão para não perder o tempo de sentar. Assim era a vida do meu pai. E eu aprendi assim, aprendi correndo. Aprendi a correr, aprendi a fazer tudo correndo de um lado para o outro. E Deus me chamou para ser pastor. E eu comecei a pastorear antes de conhecer a Secretaria Nacional de Missões, irmãos. Antes de conhecer a Secretaria Nacional de Missões, 20 anos antes, Deus disse que eu seria o diretor de missões das Assembleias de Deus do Brasil, sem eu nem saber o que era missões. Deus me colocou nesse cargo, nessa responsabilidade, como disse o vosso pastor, eu represento as Assembleias de Deus no Brasil. Onde tem um missionário no mundo das Assembleias de Deus, que está em dia, ele tem a carteira assinada por mim, porque nós representamos aqui 35 mil pastores. E eu comecei a correr, eu não tinha tempo para nada. Lembro-me um dia, quando eu estava chegando no aeroporto, o telefone tocou: pastor, nós estamos esperando o senhor aqui. E eu disse: mas quem são vocês? Nós estamos aqui do Ceará, estamos esperando o senhor no aeroporto. Eu estava chegando da Bahia, irmãos. E passei no balcão, peguei a passagem, fui em casa, estava tirando a roupa e colocando a mesma roupa na mala. A minha esposa disse: bem, você está ficando louco. Eu tiro a roupa da mala e você põe. E eu abracei a minha esposa e disse: não, mãe, é que eu vou viajar agora. E assim foi a minha vida. E Deus começou a querer falar comigo. E de repente, eu comprei um terreno de 1940 metros quadrados. E havia essa casa. E eu entrei ali debaixo dessa casa para derrubar essa casa. E a casa caiu em cima de mim. Com certeza, muitos podem não acreditar, mas o Senhor me ressuscitou. Porque eu sei o que eu passei ali debaixo. E ali eu fui para o hospital. Foi uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa que aconteceu. E havia passado uma reta escavadeira. E o povo saiu correndo, pegaram aquela reta, trouxeram. E aquela reta levantou o pedaço da laje. E me arrancaram minhas costas. Não tenho couro aqui, criou um novo couro, mas está tudo preto, todo manchado. Um novo couro que criou, porque me tiraram ali de baixo. O prefeito mandou uma Michigan, que tem talvez 5 ou 6 capacidades mais do que uma reta escavadeira, para levantar aquela laje, não conseguiu. E os irmãos da igreja ficaram espantados: como se a reta escavadeira fez isso? E foram procurar aquela empresa e mandaram a mesma reta lá, e a reta não teve nem como mexer. Então teve que quebrar, fazer alguns caminhões de pedaço de laje para tirar aquela laje onde havia caído em cima de mim. Aquele acidente, queridos irmãos, aquele acidente foi algo que marcou a minha vida quanto tantos outros. E um dia eu me senti um pedaço, eu me senti alguma coisa rejeitada e na minha cama chorando eu disse: Senhor, se o Senhor me ama, por que o Senhor não me deixou lá debaixo daquela laje, se eu já estava morto? O Senhor não disse nada. Uns 15 dias depois, o Senhor levou alguém na minha casa e o Senhor disse para mim: filho, tu disse se eu te amava, por que eu não te deixei? Você sabe onde você estava? E de repente eu vi aquele pedacinho de gente debaixo daquele monstro de escombros. E eu disse: Senhor, me perdoa. E o Senhor disse: filho, quantas vezes, ouçam isso, obreiros, filho, quantas vezes eu te procurei para falar contigo e não te encontrei. E eu comecei a tentar justificar com Deus, porque, irmãos, nunca joguei, nunca bebi, nunca fumei, nunca adulterei, nunca fiz nada que o mundo faz, desde garoto que eu sirvo a Jesus. Tem muita gente servindo a Jesus pensando que está fazendo a vontade de Jesus. Muitas vezes Deus quer falar conosco e nós estamos muito ocupados. Para os irmãos imaginar um pouquinho que é a vida de um homem agitado, nós compramos um caminhão basculhante para a igreja, nós compramos uma reta escavadeira para a igreja, e eu não tinha paciência de esperar os irmãos que se oferecesse para ajudar. Eu pegava o caminhão, colocava o caminhão, pegava a máquina, cavava, enchia o caminhão, deixava a máquina trabalhando, ia despejar a terra para aterrar os terrenos da igreja e voltava. E muitas vezes o caseiro dizia: pastor, você não vai para casa dormir, não? Eu disse: por que você está me mandando embora? Pastor, são 11 horas, 11 e meia, vai dar meia-noite. Essa era a minha vida. E o Senhor disse: quantas vezes eu te procurei? Você se lembra aquele dia que você estava na Avenida Rio Branco com 7 de setembro? Irmãos, eu tomei um susto. Eu tomei um susto na cama. Eu estava na Avenida Rio Branco com 7 de setembro no Rio de Janeiro. Vinha a senhora com uma cadeira de rodas e uma adolescente naquela cadeira de rodas. O Senhor disse: mande ela andar, que ela vai andar. E eu olhei para ver se tinha alguém falando comigo. Me agarrei com posse do sinaleiro, e aquela mulher foi embora, e eu fiquei chorando. 15 anos depois, o Senhor disse: você se lembra daquele dia? Quantas vezes eu te procurei e você estava ocupado. Filho, não te chamei para ser motorista de caminhão, não te chamei para ser tratorista, não te chamei para ser pedreiro. Eu estava correndo para inaugurar uma congregação, estávamos novo no ministério e estava embolsando a lateral de uma igreja e veio uma menina, chegou ali ao lado e disse: pastor, vai visitar minha tia, vai orar por ela, ela está muito doente. Eu disse: eu vou, filha, eu vou, depois eu vou. E continuei fazendo aquele embolso no sábado. Domingo de manhã cedo, eu continuei fazendo, que eu queria inaugurar aquela igreja. E quando chegou a hora do culto à noite, eu parei correndo, tomei meu banho, fui para o púlpito e fui embora. Eu servia o Brigadeiro Fonseca e tomava conta de uma congregação a mais ou menos 60 quilômetros da minha casa. Quando foi no outro sábado, cheguei depressa naquela congregação, aquela euforia de preparar a igreja, uma igreja bonita, inaugurar a igreja. Estou lá em cima terminando a parede e quando vim na rua, na estradinha, aquela menina veio correndo. Eu deixei as ferramentas e desci do andaime. Quando ela chegou, antes que ela falasse, eu disse: vamos lá para orar pela sua tia. Não, tio, não precisa mais, ela já morreu. Estão ouvindo isso, obreiros? Não precisa mais, ela já morreu. O que nós estamos fazendo do nosso tempo para Deus? O que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje aqui na Santa Ceia do Senhor. Algo vai acontecer aqui nesta noite. Algo vai acontecer. Deus falou. Deus falou que vai fazer algo diferente. Deus precisa fazer algo diferente na minha vida, na sua vida, na nossa vida, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quantas vezes nós víamos milagres acontecendo dentro da igreja? Quantas vezes o nosso irmão levantava do nosso lado e começava a chorar ou glorificar a Deus porque ele estava sendo curado, ele estava sendo liberto? Quantas vezes o nosso culto havia uma interrupção, alguém ficava endemoniado, orávamos, expulsávamos o espírito maligno, a pessoa aceitava Jesus, se transformava em membro da igreja. Hoje, onde é que nós vemos o demônio se manifestando na igreja? E nós estamos tão acomodados. Não, demônio não pode atrapalhar o nosso culto. Irmãos, que todo culto tem um endemoniado para ser liberto pelo poder do sangue de Jesus e ser uma alma salva, liberta e remida para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito ocupados. Nós estamos muito ocupados. E Deus disse: filho, eu tenho te procurado, não tenho encontrado tempo para falar contigo, mas tu ficarás nesse leito, eu estarei com você todos os dias, porque eu preciso falar com você. Irmãos, todos os dias Deus falava comigo, mas Deus falava de maneira tão clara. Deus falava que às vezes a minha esposa entrava no quarto e dizia: bem, o que está acontecendo? Eu dizia: Deus está falando comigo. Quantas vezes chegava a caravana de pastores para me consolar de ver o meu estado. Meus irmãos, as minhas dores eram tão grandes que as almofadas, eu mordia as almofadas para os vizinhos não serem incomodados com os meus gritos. Os obreiros, os irmãos chegavam na minha casa, deitava no chão, botava a boca no chão, dizia: Senhor, tira a dor do seu ungido. E o Senhor dizia: estou tratando com ele. Um dia o Senhor disse: filho, quantos dos meus tomaram uma posição e você vai dizer para os meus obreiros que eu não tenho protótipo, eu sou o único Deus, eu não dou a minha glória para ninguém. Quantos dos meus já não querem mais orar, porque oram e eu não curo para que eles não percam a própria salvação? Quantos dos meus estão fazendo biquinho porque me pede e eu não respondo? Filho, diga para os meus que eu sou o mesmo Deus. Se eles se humilharem, eu voltarei a usá-los. Farei de cada um deles uma bênção, porque eu tenho algo para fazer com a minha igreja. E Deus todos os dias falava comigo. Um dia, acabou o dia, se aproximou de 10 horas, os meus filhos passaram em casa. Eu tenho 2 filhos, pastor, um filho presbítero e um genro diácono. Passaram, tomaram bênção, beijaram e foram embora. E eu comecei a ficar apreensivo, comecei a ficar triste, porque o Senhor disse que todos os dias falaria comigo. E todos os dias Ele tinha falado comigo. E nesse domingo, o Senhor não tinha falado comigo. Deu 10 horas e 30, deu 11 horas da noite. A minha esposa veio, sentou e começou a conversar. E eu chorava muito porque o meu Deus havia me abandonado. O meu Deus havia esquecido de mim. E ela colocou um CD para tocar. E aquele CD dizia: ah, se eu tivesse asas, eu voaria. Eu iria estar com o Senhor. Eu disse: não, não, não. Por favor, não tira. Eu disse: bem, o que está acontecendo? Tira isso. Eu não quero ter asas. Eu não quero voar. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Sabe, irmãos, pertinho da minha cidade, tem uma cidade a 300 quilômetros da cidade que eu moro. Chama-se Barbacena. 155 mil habitantes, pastor. 155 mil habitantes. Não tem 2 mil evangélicos. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? O que é que a igreja do Senhor está fazendo? Uma cidade com 150 mil habitantes. Nós estamos pensando na África. Nós estamos pensando na Ásia. Nós estamos pensando na Europa. O Brasil, o Nordeste do Brasil, tem mais de 10 mil sítios sem a presença de nenhum crente. Só o Nordeste do Brasil. O Amazonas tem quase 10 mil. Quase 10 mil lugarejos sem a presença do Evangelho. O que é que nós estamos fazendo? E eu chorava e dizia: Deus, eu quero fazer alguma coisa. Senhor, eu não tenho medo de morrer. Senhor, só tira minhas pernas, só tira os meus braços, mas deixa ao menos a minha voz, que eu vou dizer ao mundo que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Mas, Senhor, por que o Senhor não vai falar comigo esta noite? Eu estou olhando o reloginho vermelho, o digital, e deu 11 horas e 45 minutos. E a esposa fazia tudo para me consolar. E ela, mexendo nas fitas, ela achou um CD que ainda estava dentro do plástico. E ela disse: puxa, Joedson, o que é isso aqui? Eu disse: esse CD os irmãos me deram lá em Rondônia. Quando? Tem quase 2 anos. Bem, já pensou se essa dupla vem aqui em casa e vê o CD ainda guardado? Ela fazendo tudo para me fazer sorrir, tirar a minha tristeza, a minha angústia, porque eu sentia que o meu Deus havia me deixado só naquele dia. E quando ela disse: eu posso abrir? Eu disse: pode, mãe, pode fazer. Eu chamo a esposa de mamãe. Ela tirou o plástico e ela colocou aquele CD. E eu estou olhando, já se aproximava de 5 para meia-noite. E eu só dizia: o meu Deus se esqueceu de mim. O meu Deus não vai falar comigo. E tocou aquele CD que dizia assim: irmão, você está passando por uma transformação. O mistério é de Deus, não murmure, meu irmão. Você está sendo provado como ouro provado no fogo. Desça como um vaso velho e suba como um vaso novo. Tem que descer. A olaria de Deus tem que se humilhar. A vitória certa tu alcançará. Tem que insistir. Chora nos pés de Jesus. Deus troca esse vaso velho, faz um vaso novo cheio de luz. Deus troca esse vaso velho, faz um vaso novo cheio de luz. Busque a Deus pelas madrugadas, em jejum e oração. Entenda este mistério, não murmure, meu irmão. Você está sendo provado como ouro provado no fogo. Desça como vaso velho e suba como vaso novo. Tem que descer. A olaria de Deus tem que se humilhar, a vitória certa tu alcançará. Tem que insistir, chora nos pés de Jesus. Deus troca esse vaso velho, faz um vaso novo cheio de luz. Deus troca esse vaso velho, faz um vaso novo cheio de luz. Sabe, irmãos, eu chegava em casa, eu dobrava o joelho para orar. A minha esposa tinha que me jogar em cima da cama todos os dias. Ou às vezes ela me pegava de lado, era mais fácil me deitar no chão para eu dormir. E eu achava que eu estava fazendo a obra do Senhor. Pastor José, eu tinha 3/4 de oração. Irmãos, eu nunca pensei que Jesus ia me trazer aqui hoje. Nunca. Eu nunca podia imaginar que Jesus ia fazer comigo isso. Há anos. Há anos que eu tenho vontade de vir aqui. Há anos. Eu tinha 3/4 de oração. Um na minha casa. Um na torre da igreja. E um no sítio da igreja. 8 anos. Sem ter tempo para entrar no quarto de oração. Eu passei a ser um robô. Eu estendi as mãos para Jesus curar. E Jesus disse, a tua mão não tem poder. Quem tem poder sou eu. E o poder que eu tenho não está em você. Porque você se distanciou de mim. Você não me pede, você não me busca. Você não fala mais comigo. Você não fala mais comigo, você não conversa mais comigo. Eu estou dizendo isso para os meus companheiros, obreiros, porque Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Veja bem. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Que Jesus falou, para quê? Que Jesus falou para os discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É porque ele estava dizendo, hoje eu dou esse poder para vocês. Ide, ide, ide, ide. Deus está precisando de alguém que se dispa, que saia da sua incredulidade, que deixe a sua vaidade e diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, faça de mim uma bênção, faça de mim um instrumento. Meu irmão, não é a sua capacidade intelectual, é a sua humilhação. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu estava ali orando, quando eu escutei o pastor orando, Senhor, nos dê muitas almas nesse congresso. Irmãos, que esse congresso seja um congresso diferente. Deus me trouxe aqui para dizer aos irmãos, esse congresso vai ser um congresso diferente. Deus vai fazer algo extraordinário para mostrar à igreja que ele não mudou. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita que a igreja não mudou? Pastor, a igreja não mudou. A igreja de Cristo é imutável, irmãos. Às vezes, um de nós damos brecha para o desânimo, damos brecha para o adversário, e com isso, o diabo toma a nossa força. Meu irmão, você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você, não estou trazendo nada de novo. Só estou dizendo, Deus vai te usar nesse congresso. Você vai convidar alguém para vir nesse congresso. Convida seu pai, convida sua mãe, convida seu irmão, convida seu empregado, convida seu patrão, convida quem você puder. Vai ser a maior colheita de almas da história da igreja em Paraná. Deus está me mandando dizer isso para a igreja. Mas tem uma coisa. Deus precisa contar comigo. Deus precisa contar com você. Deus precisa contar conosco. Sabe, irmãos, não é por força nem por violência. Deus não usa qualquer um. Pastor, não. Deus só usa aquele que se humilha diante de Senhor, estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Sabe, queridos irmãos, está registrado. Toda árvore em mim que não der fruto será cortada, será lançada no fogo e arderá. Nos fundos da minha casa tem dois pés, um pé de jabuticaba e um pé de laranja. Aquele pé de laranja dava média de 5, 6, 8 laranjas. E um dia eu disse para minha esposa: laranja encontramos em todo lugar, jabuticaba não. Eu vou sacrificar esse pé de laranja, que ele não serve para quase nada. E meti o serrote, pastor, e cortei aquele pé de laranja. Minha esposa ficou triste. Meus filhos ficaram tristes. Meus netos ficaram tristes. E eu disse para eles: o vovô está limpando para que o pé de jabuticaba possa dar jabuticaba. Sabe, irmãos, tem um ano que isso aconteceu. Essa semana minha esposa disse: bem, vem cá ver uma coisa. E ela me levou lá atrás, nos fundos da casa, e abriu a porta e disse: olha, quando ela abriu a porta, aquele pé de jabuticaba não tinha lugar para ter mais jabuticaba. Até na raiz deu jabuticaba. Até a ponta, nos galinhos mais finos, está cheio de jabuticaba. E a minha esposa disse: desculpa, eu fiquei triste com você. Eu pensei que você não sabia o que estava fazendo quando você matou o nosso pé de laranja. Agora eu sei que você estava certo. Não deixa Jesus te cortar, meu irmão. Não deixa Jesus te cortar. Jesus não chamou você para ser um crente sentado aqui dentro. Jesus colocou o Espírito Santo em você para você brilhar aonde você passar. Jesus colocou a unção na sua vida para que as pessoas se incomodem com o brilho que há em você. Irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Jesus colocou um brilho em cada um de nós e nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar a ponto de incomodar as pessoas e chegar: o que que você é? O que que você faz? Eu sou um servo de Deus. Lembra de Jonas quando estava lá dormindo no porão do navio? Eu sou hebreu, eu temo o Senhor que fez o céu e a terra. Ninguém queria pegar Jonas para jogar Jonas no mar. Jonas era um missionário desobediente. Jonas era um missionário rebelde. Jonas desobedeceu a ordem do Senhor, porque Deus o mandou para fazer a sua obra. É uma pena, o tempo está passando, mas o Senhor disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A cada hora morrem 88 pessoas. A cada hora que morrem 88 pessoas, 33 dessas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu estava numa das minhas missões em África, em Moçambique. Depois de todos os recursos que nós procuramos para realizar um batismo, não conseguimos água. Eu estava com 29 candidatos para se batizar. E um velhinho com a cabeça branca, ele começou a reclamar e dizia: papá, o senhor vai embora, o senhor não vai nos batizar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu disse: não posso, não tem água para batizar vocês, não existe meio. Ele disse: eu sei onde tem um rio, eu sei onde nasce um rio. E nós deixamos todos os irmãos, colocamos no carro apenas aqueles que iam se batizar. E até onde deu para o carro ir, nós fomos e entramos no leito do rio. E fomos andando até chegar onde nascia aquele rio. E quando chegamos, aquele velhinho decepcionou-se porque não tinha água. E tão triste, ele ajoelhou o pastor José e começou a mexer aquela terra. Como pode? Como pode? Não tem água para batizar, não tem água. Aqui é um rio, aqui nasce um rio. E ele começou a cavar aquela terra, aquela areia. E de repente eu percebi os seus dedos estavam diferentes, seus dedos estavam sujos. Eu me aproximei dele e disse: meu velho, cava mais um pouco, cava mais um pouco. E ele foi cavando, mais ou menos, irmãos, uns 40 centímetros, já se aproximando um metro daquele buraco que ele fazia com as mãos. Vem com as suas mãos sujas. Eu disse: enche as minhas mãos. E ele trouxe uma bola de barro. E eu mandei aqueles irmãos deitar no chão. E eu passava barro em cima do seu rosto e pela barriga. E eu dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles africanos, irmãos, eles dançavam. E ele dizia: eu estou batizado, eu estou batizado, eu estou batizado, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Irmãos, dificuldade para ganhar uma alma para Jesus. Nós estamos num templo confortável, Jesus nos deu tudo. Abre mão, meu irmão, e diga: Senhor, me faça um ganhador de almas. Abre mão para as missões, abre o coração para as missões. E é nessa experiência desse 13º congresso, Deus vai fazer um reboliço nessa igreja. Por favor, com a permissão do pastor, eu queria que os irmãos ficassem de pé. Eu estou preocupado com a hora. Sabe, irmãos, a gente começa a falar de Jesus. Falar desse Jesus é coisa gostosa. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder. Sabe, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo de Jesus. Nós vamos participar do cálice que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Irmãos, não para nos fazer alguém diferente, mas para nos fazer servos. Para nos fazer servos. E eu gostaria de terminar as minhas palavras. Eu sou pastor presidente, eu sei o que é um relógio. Eu tinha muita coisa para falar com os irmãos. Contei esse fato porque eu sei que essa igreja orou por mim. Eu sei que essa igreja me abençoou. Eu sei que Deus ouviu a oração dessa igreja. E olha, irmãos, olha, Deus tem feito algo. Deus tem feito algo. Deus tem me levado em povos e nações para pregar o seu evangelho, para ganhar almas para ele. E Deus nos abençoe. Mas eu gostaria de dizer que nesta noite, Jesus está curando alguém aqui. Quando você tomar a ceia do Senhor, quando você andar ramana xergue cante covas núbias, xaracante que yargue covara xergue cante provas núbias, deixa, irmãos, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Deixa o Espírito Santo fazer, o Senhor quer renovar você. Olha, vem aí o congresso e Deus está dizendo que é nesse congresso que ele vai usar você, meu irmão. É nesse congresso que ele vai te usar, minha irmã. Você anda reclamando: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não faço nada, eu não posso nada. E é nesse congresso que Deus vai querer você mostrando os seus frutos. Sabe, irmãos, eu podia sair daqui no meio da igreja agora. Para algumas pessoas que gostariam de ouvir algo de Deus. Deus está falando, que está trabalhando no coração de algumas pessoas aqui. Deus está tocando em alguém aqui. Deus está curando. E olha, não é apenas a cura do corpo físico. Jesus está curando a alma. Jesus está curando a enfermidade espiritual. Quanto tempo, meu irmão, você não fala em línguas estranhas? E olha, essas línguas estranhas são a língua que você fala com os anjos e fala com Deus. O Espírito Santo tem saudades de quando você deixava ele te usar. O Espírito Santo tem saudade de quando você olhava para alguém, apenas olhar. Alguém sabia que você estava transmitindo. Alguém sabia que você estava transmitindo algo que vinha do trono, que anda ramana shuki andekergas, shana ramana kanti kovarade kanti kovarayas, shenemene kanti kiarge kovalai de canto, ripalabashergas, sanarade manakandara shergas, Senhor. nessa noite, em que está preparado esse banquete para a tua igreja, quando nós vamos participar, Senhor Deus, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, simbolizado nesse pão e nesse cálice. Senhor, o Senhor tem preparado esta festa para nós essa noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor está curando, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando não apenas no corpo físico, mas o Senhor está trabalhando, Senhor, no profundo da alma, no profundo do coração. Traga, Senhor, traga os teus ungidos nessa noite, traga os teus obreiros nessa noite, uma renovação, porque o que o Senhor tem preparado é algo, Senhor, que vai abalar a cidade de Paranaguá. É algo, Senhor Deus, que já está incomodando o adversário de nossas almas. É algo, Senhor, que está nos projetos do seu Filho Jesus para essa cidade. Senhor, completa, Senhor, completa a tua obra, Pai, é o que nós te pedimos. Em Nuanda Shunda Ramana Cantas, Sharamana Canti Kovara Shergas, Shemini Kanda Ramana Shoki Andekovas, Anaramana Manashona Ramana Kiergas, Anaramana Shona Ramana Kiergas, Inne Ramana Manasho, Manda Radikovara Shegana Shergas. Sim, Pai, sim, Pai, assim te aprouve fazer, porque essa obra é do Senhor. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou lutando para parar, irmãos, mas Deus tem alguma coisa para fazer. Deus tem alguma coisa para fazer, irmãos. Deus tem alguma coisa para fazer. Eu gostaria, pastor, por favor, me dê mais uns 2 minutos. Eu gostaria que a igreja, por favor, ficasse ligada com o Senhor. E eu gostaria de pedir a esses ministros que aqui estão, a esses obreiros, por favor, entenda. Eu gostaria que saísse um por um e viesse dar um abraço no seu pastor. Por favor, faça isso. Por favor, meu irmão, vem aqui abraçar o seu pastor. Irmãos, Deus está fazendo um reboliço. Enquanto isso está acontecendo, enquanto isso, Yandaramana Shergi Kantikovas, Anaramana Shuki, Anaramana Shergi, Pai, aqui está diante de ti, trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, nessa vida. Trabalha, Senhor, nesse coração. E faça, Senhor, como te apraz. Deixa Jesus tocar em você, meu irmão. Deixa Jesus tocar. Ele está curando. Ele está liberando uma bênção para você nessa noite. Ele quer falar com você nessa noite. É de maneira diferente. É de maneira gloriosa, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Senhor, tu me trouxeste aqui, ó Pai. Senhor, tu sabes qual é o motivo. Faça, Senhor. Faça, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, aqui está diante de ti os teus filhos. Pai, o Senhor sabe o que a tua filha te pediu nessa noite. O Senhor sabe, Senhor, o que o Senhor tem reservado para esse coração nessa noite. Senhor, esta vida te pertence. Esta vida te pertence. Irmã, receba. Receba do Senhor nessa noite algo especial. Receba do Senhor nessa noite algo especial que o Senhor tem reservado para a sua vida. Faça assim, pastor. Faça assim, pastor das ovelhas. Pastor das ovelhas, querido Jesus, querido mestre, querido pastor da minha alma, toca na chaia, ripa nas chagas. Sim, Jesus. Sim, papai. Ah, soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, toca no profundo da alma, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, meu irmão, minha irmã, deixa Jesus tocar em você, deixa Jesus tocar no teu coração, deixa Jesus tocar na sua alma, deixa Jesus fazer, deixa Jesus fazer, deixa Jesus fazer. Pai querido, Pai de amor eterno, nós estamos, Senhor Deus, preparando para sentar à mesa com o Senhor. Pai, a Santa Ceia nessa noite será algo diferente nas nossas vidas. Algo diferente, Pai. Algo diferente nas nossas vidas. Papai, algo diferente que o Senhor tem reservado, que o Senhor tem preparado. Pai, o Senhor preparou algo especial para a tua igreja nessa noite. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Senhor Deus, a tua filha pediu algo, a tua filha pediu, Senhor Deus, fala, Senhor, a esse coração, faça, Senhor, como te apraz, querido Deus, querido Pai que está no céu, Pai querido, desça agora sobre a tua filha a tua unção, minha irmã, receba do Senhor nesse instante, receba, minha irmã, receba do Senhor, receba a unção que desce sobre a sua vida, receba, ripa la chuia, e é mistério, e é mistério, é mistério, canta ramana xergas, papai, papai, esta obra é tua, Senhor, operando o Senhor, oh Pai, quem pode impedir o Seu agir, quem pode impedir o Seu trabalhar, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, trabalha na vida da tua serva, igreja, Jesus está tocando, Jesus está dando dom de cura aqui nessa noite, Jesus está dando dom de cura, Jesus está dando dom de cura, recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, recebe a bênção, recebe a vitória, recebe a unção, hoje, Pai, aqui está tua filha, papai. Quantas vezes tu tem perguntado por quê? Quantas vezes tu me pergunta por quê? Filha, sou eu o teu Deus que tomo conta da tua vida. Descansa e recebe essa unção sobre a tua vida. Recebe, recebe, recebe sobre a tua vida o que o Senhor teu Deus tem reservado para ti. Xandará de povala xergue cantas lúbias. Mará xergue cante covas nergas. Jesus, Jesus, sabe, irmãos, Jesus está dizendo que alguém precisa pedir perdão essa noite, antes de sentar à mesa com Ele, antes de sentar à mesa com o Senhor está dizendo, Ele quer conserto, porque Ele vai fazer algo, anarabana shows, e enderrama nas xergas, Pai. Chequiniande covara xergas. Cheminecovarama nas xergas, cantas núbias. Por favor, a esposa do pastor José Alves, onde está? Por favor, a esposa do pastor José Alves. Irmã Edi, por favor. Nadir, onde é que está a irmã Nadir? Depressa, irmã Nadir. Vem cá, irmã Nadir, eu já vou passar. Já vou passar o microfone para o pastor. Xanaramana canti covara xergue canti covas núbias. Xemera canta ramana xergue canti covas nergas. Xaramana canti kiergue covara xergue canti covas núbias. Xeriminianda ramana xuquiende covara xergas. Chemene canta ramana chuki ande covara xergas. Chemene covara mana xergue covara xergas. Pastor, eu preciso parar. Já vou parar, pastor. Por favor, meu irmão. Chemene canta e covara xergue canta as núbias. Jesus está mandando fazer isso. Minha vida pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Deixa Jesus fazer, meu irmão. Deixa Jesus fazer, meu irmão. Deixa Jesus fazer, meu irmão. Deixa Jesus fazer. Jesus está jogando por terra algumas barreiras. Jesus está jogando por terra algumas barreiras. Vem cá, meu velho, me ajuda aqui depressa. Já estou, meu irmão. Já estou na reta final. Já estou na reta final. Dá um abraço nesse moço aqui, meu velho. Jesus. Jesus. Jesus. Cuidado com esse coração aí. Jesus. Jesus, vem cá, meu velho. Sanaramana chuki ande covara xergas. Xemine canta e kuona rachumini ande remine kergas. Xemine canta ramana xergas núbias. Chuki andara xergue covara xergas. Xanaramana xerga ripa. E ande mini covara xergas. E anda ramana xus. É. É poder, irmãos, é unção, deixa Jesus tocar, deixa Jesus tocar, deixa Jesus tocar, deixa Jesus tocar, deixa Jesus tocar, hoje, Hoje Deus está fazendo algo diferente. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós te glorificamos. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Pastor José Alves, Deus me mostra como se fosse um templo novo. Não dá para contar, não dá para imaginar. E algo muito bonito, pastor. É algo tão lindo. As pessoas, de repente, pastor, todas ficaram vestidas de branco e levantavam as mãos e passeavam no meio de um grande local. Deus está dizendo que vai fazer um rebuliço, pastor, através da igreja que ele confiou ao Senhor. Ele está fazendo, Senhor, pastor, um rebuliço que vai ficar marcado. Mas Deus quer uma coisa, que a igreja se humilhe diante dele. Esse congresso não é para exaltação de nome de ninguém. Esse congresso não é para nome de político. Esse congresso tem um único objetivo, de mostrar que Deus é o Senhor. E Deus vai fazer algo. Agradeço-te, pastor, pela tua bondade e recepção. Todo o ministério, criança e mocidade, e o círculo de oração, que tem me acolhido, alegre de bom grado, nesta minha missão. Orando e cantando, sempre estarei lembrando de vós, ó meus irmãos. Voltarei aqui, eu tenho uma esperança, certeza e confiança, que eu voltarei aqui, eu tenho uma esperança, certeza e confiança, que eu voltarei aqui. Deus está te dando poder para você fazer a diferença na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego. Deus está te dando unção e poder. Que Deus te abençoe.